Hoje eu acordei pensando em você, querendo ver o brilho dos teus olhos. Então eu escrevi uma carta de amor e com um buquê de flores te enviei. O meu amor é sincero por você. Preciso ver o teu sorriso. Quero amar e tocar teu coração, te abraçar ao som desta canção. Te amar, te sentir, te tocar, te entender. Escrevi uma carta de amor e com um buquê de flores te enviei. Meu amor é sincero por você. Preciso ver o teu sorriso. Quero amar e tocar teu coração, te abraçar ao som desta canção. Te amar, te sentir, te tocar, te entender. Oh!